A tentação está em todo lugar. Basta sequer um olhar, parar, pensar, para conquistar. Acordo de manhã e não tenho o que fazer. Assim pode parar sem o tempo pra trampar. Tenho que me armar psicologicamente. O grau do problema ou o grau da ideia. Só para acalmar eu meto fogo na bomba. Eu não quero retirar, te chamo pra versar lentimo na rima. Só quero lhe ver, se tiver ideias boas para trocar, quer saber me assina. Fogo Mikimba, correria pra fazer de todo dia. Ei, você que não está nem aí, está de brincadeira. Sou lado do sistema, que tenta me fazer de esquema. Hoje não estou pronto, sinto falta do estudo. Mas eu tenho que trampar, vou lutar. E um dia eu chego lá, porque aqui é negrão e não paga comédia. Sem covardia de espetar um amor e uma mulher e não poder amar. Verdadeiro homem absoluto, decidido a amar. Sem mentiras, sei que vou adorar. Sei quem vou amar. Mas sei muito bem quem é você, que me informou. A época que minha filha caçula nasceu. O mesmo que a fé me assegurou que serei um bom pai. Após ser atropelado, foram só 13 pontos no braço. 13 pontos no braço. Mas eu vivo e permaneço com a paz. A paz prevalece com a paz. E não simplesmente com a paz. A tentação está em todo lugar. Mas eu vivo e permaneço com a paz. A paz prevalece com a paz. Está em todo lugar. Nasci de novo para lutar. Tentar manter gente no nosso mundo em pé, forte e firme. E é fazer com que a vida faça valer a pena. Sou um homem que não costuma falhar. Mexendo no meu destino, posso afirmar. Desconheço aquele que quer me magoar. Sei que estou vivo, vou me guardar. Quero minha alegria, minha família unida. Vendo meus filhos brincar, meus amigos unidos, sem se confrontar, oportunidades melhores. Arrepiar, seja no que for para poder trampar. Se precisar roubar, se precisar matar. Pela boa infância das crianças, trabalhar, lutar, cantar e orar. O nosso futuro passou pela minha mente. Eu vivo em consequência de um prazer. Filhos do pai, dos meus filhos, do Espírito Santo, da minha mama, uma mulher de verdade, a quem devo respeito. Sempre quando pode, ela faz minhas tranças, sem se estressar. Filho e mãe, um papo bacana. Ei, ei, como você está? Clararirá. Sempre na humildade. Ei, ei, onde eu chego lá? Clararirá, sem apavorar. Mas eu vivo e permaneço com a paz. A paz prevalece com a paz. Viva simplesmente com a paz. A tentação está em todo lugar. Mas eu vivo e permaneço com a paz. A paz prevalece com a paz. Viva simplesmente com a paz. A tentação está em todo lugar. Mas só você mesmo que pode afirmar se haverá paz ou então sua destruição. A tentação está em todo lugar. Basta sequer um olhar, parar, pensar. São tempos de remediar qualquer tipo de problema. É difícil de dizer, é fácil de entender. São muitos os que levam para o buraco. Será preciso chorar? Não, é preciso pensar. Sim, identificar quem está do meu lado. Sem ganância, traição ou vacilão. Antes com quem seja que eu direi quem você é. Seja malandro, mané ou mulher. O desemprego ajuda as más influências. No mundo onde o real é a conquista. O sonho de consumo do plano material. É dinheiro, é dinheiro. Poder é poder. Consequência fatal do sistema do brasileiro. Do brasileiro. Mas eu vivo e permaneço com a paz. A paz prevalece com a paz. Está em todo lugar. A paz prevalece com a paz.